fugiram. Eu clamei por socorro, mas não me ouviram. Eu fiquei sem saber o que fazer. Soldados egoístas me viram no chão. Eu estendi a mão e clamava por compaixão. Não adiantou. Minhas forças se acabaram. Mas quando tudo parecia não ter jeito, eu no chão atormentado pelo desespero, desacreditado estava, até ouvir a voz do mensageiro. Aguenta firme, você não vai morrer. Aguenta firme, o general veio te socorrer. Aguenta firme, ele luta por você. Aguenta firme, você não vai morrer. Aguenta firme, Jesus veio te socorrer. E hoje ele tem vitória pra você. Nesta guerra não tereis que pelejar. Deixa a mão de Deus te levantar. Enquanto você louva, a vitória vem. Porque Deus é imbatível, não tem pra ninguém. Os teus inimigos têm que ir ao chão. Quando você louva com o coração, eles não conseguem suportar. Quando você abre a boca pra adorar, adore, que essa luta vai passar. Adore, que o milagre Deus vai operar. Adore, que a guerra já cessou. Ele está contigo, ele é o grande eu sou. Aguenta firme, você não vai morrer. Aguenta firme, o general veio te socorrer. Aguenta firme, ele luta por você. Aguenta firme, você não vai morrer. Aguenta firme, Jesus veio te socorrer. E hoje ele pra você. Nesta guerra não tereis que pelejar. Deixa a mão de Deus te levantar. Enquanto você louva, a vitória vem. Porque Deus é imbatível, não tem pra ninguém. Os teus inimigos têm que ir ao chão. Quando você louva com o coração, eles não conseguem suportar. Quando você abre a boca pra adorar, adore, que essa luta vai passar. Adore, que o milagre Deus vai operar. Adore, que a guerra já cessou. Ele está contigo, ele essa luta vai passar. Adore, que o milagre Deus vai operar. Adore, que a guerra já abençoe.